que sofro tanto. Esta dor eu não aguento, por amar quem não me ama, que causou meu sofrimento. Sou uma ave sem ninho, que perdeu seu aposento, e você é a culpada deste meu padecimento. Causou meu sofrimento. Hoje vive bem distante, não escuta o meu lamento. Sou uma ave cansada que voa contra o vento, vou vagando sem destino, pois perdi